jovem rei começou a reinar em esplendor. Fez o que era bom, fiel aos olhos do Senhor. Seu amor, com joiada ao seu lado, ele buscou a renovação, a casa do Senhor amado. Restaurar era sua missão. Ó Senhor, nós te buscamos com corações renovados. Tua casa é nosso abrigo. Em ti somos transformados. Ajuntou o povo em oração para trazer oferta ao coração com alegria e graça.